3895, decolando zona 9, controle no 208. Gente, tá 3895, boa noite. Controle Salvador, tá 3895. Passa 3100 pés na ascensão 340, saída da EO. Tamo ótimo, tá. Controle tá 3895, boa noite. Passa 3300 pés para o 340, saída da EO. Tá 3895, controle, tá me ouvindo? Recebo com clareza 5, tá 3895, alto e claro. Estou em contato radar, cumpra a saída da EO da Batman. Gente, tá 3895, saída da EO. Azul 2782 estabilizou? Afirmo. Estou na torre, 11895. 1895, obrigado. Salvador, muito boa noite, o Azul 2782, GLS. Se algum inconveniente se encurtarmos essa trajetória? Estou autorizado a descida para 1-0, corrijo, com ajuste 1-0 no 8, descer para 5000 e voar direto pelo para a chegada boa. 2782. conforme o acionamento é a critério, chame quando para o táxi. Quero encurtar a sua trajetória para pouso. Algum inconveniente? Direto pelo 5000 para chegar na bomba e ajuste 1098 autorizado. Sete, oito, dois. No sala agora, 25 para direita, 201. Direita, 201. Chame Recife, frequência 251. Sente com o centro Recife agora, está 3895, boa noite. Boa noite. Paulo Boas, 2782, livrou na Eco. 2782, boa noite, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, pessoal 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 2782. Alfa, Kilo, Pátio 3, uniforme. Segue até a interseção, reporte para ingressão no 7, Whisky Yankee, uniforme. Boa noite, bom 242, eu quero encurtar sua trajetória, algum inconveniente? O senhor foi direto pelo ajuste 1098, desça para 5000, para a chegada bom. Tudo alinhado, Matheus, no site, aporte quando pronto para o decolagem. Azul, 4235, está 28 milhas ao norte, passando 11.000, desça sem restrições para 2010, caso esteja inconveniente a descida, a gente abre a direita para perder o altitude. Não, obrigado, está tranquilo, está 2000, a gente está mais certo de agora para 150, ok? Ok, sem problema. informa, autorizado alinhar, autorizado decolagem pista no 7, vento 190 graus, 089. Uniforme da Colavara 30, controle 208, bom voo. Manda controle 208, muito obrigado, uma boa noite. Controle, muito boa noite, o Ischian Uniforme. Ischian Uniforme é o controle, contato com a Bárbara. Seguindo como autorizado, isso que é aquele forma. Salvador. A sua escuta, senhor. Você está passando agora 3 mil, tem condições de voar direto para o Porto Seguro? Afirmativo, direto para o Porto Seguro, isso que é aquele forte. Positivo, autorizado. E o uniforme? Livre LS. Exato, obrigado. Rio 5972, 30 milhas, passando 1 no 1 mil, desça sem restrições para 2 mil. 246, reduza para 230 mais. 230. 17 do Ponte 1. Prossiga. Prossiga. Salve Salvador, é o Yang Tang, na posição 7 do Pat 1. Prossiga, Tang. Yang Tang, solicitando autorização de reboque da 7 para a posição 13 do Pat 1. 7 para 13? Positivo, senhor. Autorizado, reporte atento. Ok, obrigado. Cheira 63 na 3, copia? 3, copia. Guarulhos, autorizado 360, via Pedro 10. Decola da 10, curva direita no perfil da Dael, Leda, Monte. 5533, o transponder 1208, controle. Ok, ajuste 108, desça para 4000 e voe direto do Duna para o ILS. Pode fazer uma hora 10, primeira curva à direita, 3, 3, 3, 3, 2, Champion. Botago, Whisky, Yankee Uniforme, chama Recife, 251. Camarão 251, Whisky Acrefato. 272, livre aproximação em ali. 272, livre. E o Azul 4235. Diante, reduza o cheque trem, chame torre. 11895, Azul 4235. 295, obrigado, até mais tarde. É. Alô, boa noite, Azul 4235, a 7 milhas. 4235, está o contato visual, tem pouso autorizado, pistão no zero. Vento uma centena, 79. Livre, pouso na 10, 4235. Então, controle Salvador, vamos encurtar a trajetória para o pouso. Ok, vamos ajustar 10 no 8, descer para 5.000 pés e voar direto pelo câmbio. Positivo. Gol 12, 4 meias, está autorizando a aproximação em LF. 980, prepare a PUC, guarde com a PUC. Prepara a PUC, guarde com a PUC. Reduza para aproximação, cheque para pouso. Reduzindo, 2-4. No solo, 4-0, livra direita no 2-1-1. Direita, 2-1-1, 4-2-3-5. Alfa, reporte Alfa Juliette. Alfa, reporte Alfa Juliette, 4-2-5. Sim, chega o trem, torre 1-1-8-9-5. 5972, estabilizado, trem baixo, checado, não se escute. Rio 5972, está em contato de usar, tem pouso autorizado, pistão 0, vento 1-1-0 graus, 089. Ok, tem livre pouso, pistão 0, Rio 5972. Porta 235, ingresso direto com controle de segundo aeronave, está sendo rebocado para remonta do patinho. Com posição 09. Gente, ingresso na Juliette com cautela, aeronave ATAN, para a posição 09, para a posição. Boa noite. Recife, autorizado 350, via peso 17. Decola da 10, curva esquerda no perfil da PUC, Rio Maracaju. 5543, o transponder, o controle 1208. Repouso, senhor Né 224. Bom, 1246, reporte na DA. Vai estar na DA, 1246. Autorizado, parte 1 no Índia, ponte pera, torre 1 no 8, semana 5, ajuste na 0 no 8, boa viagem. DDS, igual no 24. No 24000, tem a aeronave da Bianca, está esperando para o ponto de espera. Após a passagem, ingresso para o 02. E após a aeronave da Bianca, segue para o 02, no 24000. Sala 50, livre à direita, ano 211. Mike Delta, Flight Level 370, via Upper Zulu 10 until Natal, DNS file. Departure for runway 10 after departure, left turn. Fuka departure, departure transition, squawk 5535, Salvador approach frequency 120, this is my 80. 0484, via to Madrid, flight plan cruise. Standard departure, Fuka transition, GAMP, llamo after departure. To let to Fuka Jamo, frequency India 12080, and the SIPAR Apex Zulu 10 Natal, Europa 04. Europa 084, the squawk 5535, and the flight level is 370. 5535, and the flight level 370, Europa 04. Confirm your position. 010, ready to put the start. For the issues, ground stash, promise to text, Europa 084. Please say again. Just coordinate you to the ground staff, okay? Roger. 624, boa noite. 624, Alfa, reporte antes da Juliette. Pela 084, em cima do ground. Could you use ground steps because of works behind on the south sector of the apron, okay? Coordinate with the apron to start Europa 04. Azul 4980, coordena a equipe de série. Após o parqueamento da aeronave da Avianca, no 3, autorizado no 1, chame táxi. Sete, treinamento na posição. Coordenação com a equipe de série, chame pro push. Estabilizado, voo 1-8-8-8-7. Cheque o trem, chame a torre, 1-8-8-9-5. 1-8-9-5, 1-8-8-8, obrigado pela ajuda aí, senhor. Até daqui a pouco. Boa, até. Torre, voo 1-8-8-8, final da 1-0, tem um campo à vista, mas está travado. 1-8-8-8, continue a aproximação, informa a voz da Bianca, alinhando com decolagem já autorizada. A gente tá passando ainda a serra agora, 1-8-8-8, já reduzido. Cessna 6313, decolou 54, controle no 20.8. Controle no 208, Cessna 6313, obrigado, boa noite. 1-888, pouso autorizado, pista 10, vento 1-10 graus, 89. Autorizado, pouso 1-0, gol 1-8, 8-8. Salvador, meu cordial, vamos encurtar essa trajetória? Direto do Luna Vista para 4.000, ajuste 1018 para aproximação ILS. Luna 4.000, 1018, descendo 3.1. Salvador, uma boa noite, é o Xanier 6313, decolado na Dael, passando 1.900. Oceano 6313, esse é o controle Salvador, vamos encurtar essa trajetória? Agradeço. Vamos voar direto Motiva e suba restrito ao nível 340. Direto Motiva, restrito 340, Xanair 6313. No solo 57, livre direito 1-2-1-1 2-1-1-1-8-8-8, obrigado. Salvador, 3305 para Recife 330, aguarde o copo, prepare a PUC. 4980.0 pronto. Boa noite, 4980, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 110 graus, 089. A minha renda é com a pista 10, azul 4980. Valeu, partilho de novo aí, tudo bem. Geotech da UP1, Tetsui India, on road point, Poltava, 1 Monique, Mala de Fábio, Timo 17, 101, Nate, Nava Good Fact, melhor pra direita. Da India, I'm pleased the frequency with the tower. Long 186, 195. Long 185, obrigado. O 1-888, após a Europa, ingresso para a posição 8. Após o tráfego da Europa, para a posição 8, ingressa 1-888. Ano 6313, passa 155, chame Recife 1251, cante. Controle no 208, demais. 2000, autorizado de LS, 3, zona 7. Controle azul 4908. Boa noite. 0880. 4980, perdão. Muito bom, está em contato, radar. Vamos encurtar essa trajetória. Após 2000, vá direto com o Romeu Fox 018, contato radar. 2000, Romeu Fox 018, muito obrigado, meu amigo. Papa 084, clear to line up and wait, runway 10. Line up and wait, 10, Papa 084. Autorizado para Recife, no vídeo voo 330, via Peugeot 17, decola da 10, curva direita, curva esquerda, no perfil da PUCA, chamo Aracaju. 5547 Transponder, controle em 1-20, decimal 80. Brazil 84, clear to take off runway 10, wind 110 degrees, 07 knots. Clear for takeoff, diga de fora. Contact approach 1208. Obrigado, Cirois. Boa noite, Europa Cirois 4, STM. Fala, Cirois 4, control, ready, contact procedures clear. That's clear, FM 320. Azul 4980, chame Recife 2685. 2685, 4980, obrigado, até mais. Certo. No IADS, o TAN 3178. O 3178 é aproximação, cheque o trem, chame torre 1985. 2195, boa. Ponte espera torre 1985, ajuste no 08, loucura viagem. Tá no 3305. Tati, Índia, direita, ponte espera 18, 95, tá? Pergunta 3178, com família para Sintra, baixar a travada. Tá 3178, estou em contato visual, tem pouso autorizado, pista na 0, vento 190 graus com 99. 30, pouso 10, tá 3178. Salvador, muito boa noite, Azul 001, no centro da Tango, Felipe de Guarulhos. Fico 001, prepare a Dael, guardando cópia Guarulhos 360. Aguardo Dael na cópia do 501. Será Alpha 084, fly direct to Zipa. De tu Zipa, de los pasillos de fuego, obrigado. Salvador, Sideral 9973, com a informação Tango, autorização 360 com fim. Sideral 9973, Tango confere, aguarde cópia com fim, preparada ela. Guardando cópia, preparado para ela. Como Salvador, boa noite, Jesus, 4959 para Tango. Número 3, prepare a coral, qual é o nível inicial? Prepara a coral, nível 1-4-0-4-9-5-9. Sim, está autorizado a alinhar e decolar, pressão 0, vento 1-0 grau, 0-7-9. Decola, pressão 1-0, precisa de tempo. 7-3-1-7-8. Alpha 084, how do you read me? Bom dia. Roger. Decolou 1-5, controle no 208. 1-208, 3305. Boa noite, 3305 em controle, estou em contato agora. 3305. Quanto cobra? Guarulhos 360, 3 altas, repetindo 1-0. Escola da 1-0, curva direita, no perfil da Dael, Lia da Monte. 5-5-5-3, transponde ao controle 1-2-0, decimal 8. Tá bom? Quanto fiz aí, Fighter? Eu passei da escola. Obrigado. Xenem 224, boa noite, prepare a Conde para Aracaju. Lado 59 na escuta. Se foi apresentado alguma DLA pela companhia, quando venceu aos 03. Fora pra nós é aos 28, 028. Tenho aqui o plano que eu tenho aqui é 002, é o caso da escola, é pra...